Nerdrops Games, sua dose pixelada de notícias. Aqui é o Vivacqua e eu já andei 8 mundos, 8 castelos em busca de um jogo bom. Aqui é o Kodoji e eu tenho alucinações no deserto. Aqui é a Ira Croft e eu não sou irmã da Lara Croft. Mas é tão gostosa quanto. Este é o Nerdrops de Games. Eu já vou tomar o primeiro processo de assédio sexual. Vocês gostaram? A Ira está de volta. O Miopia, ele se ausentou porque eu esqueci de telefonar pra ele. Começamos a gravar muito tarde. Hoje nós vamos falar de muita notícia e o nosso Game Talk é em quem você confia para escolher os jogos. Amigos, sites, blogs, podcasts, fóruns, a gente já volta depois da leitura de e-mails. Ô criatura, me escuta. Desliga esse videogame, vai pegar correspondência, menino. Saco, compreendeu? E estamos na nossa segunda leitura de e-mails aqui do Nerdrops de Games. E vamos agora com os recados de Kakariko Village. No primeiro recado do Kakariko Village, estamos convocando para o Pixel Drops. Mas o Vivacqua me responde, o que é Pixel Drops, Vivacqua? Pois é, se vocês não sabem, tudo que compõe uma imagem digital hoje, o que você está vendo no computador, é composto de pequenos pixels. O Game Talk e o Nerdrops de Games é composto de pequenos pixels. Então estamos precisando de pessoas para preencher esses pequenos pixels. Na verdade, estamos convocando você que está ouvindo para fazer parte do Nerdrops de Games, tanto para gravar, ajudar a montar pauta, colaborar no site do Nerdrops. Você tem interesse? Você quer participar do cast? Então a primeira coisa que você vai mandar para nerdrops.games@gmail.com um arquivo de voz lendo uma notícia de videogame que saiu no Nerdrops e botando a sua opinião. E um tema que você gostaria de discutir no Game Talk. O áudio não pode ter mais de 5 minutos. Eu, o Kodoji, e se a Ira tiver paciência e o Miopia tempo, vamos ouvir o áudio e vamos dizer não, se... Não. Não vamos ouvir, nós vamos julgar, viu? Aqui o negócio é sério. It's a serious business, man. A gente não quer um Dead Pixel na nossa tela. Não queremos um Dead Pixel. Não é verdade, Ira? Com certeza. Pois é. A Ira ganhou o voto popular. Ela continua no nosso Pixel Drop, na nossa High Resolution Screen. Então, dos 1920 pelos 1080 de pixels, a Ira é um desses pixels, tá? Ela conquistou o espaço dela, de toda essa pixelada toda. O Kodoji conquistou dele, o Miopia já tem o lugarzinho guardado dele. E você pode ser o próximo. Então já sabe, manda um e-mail. Teve gente no Twitter que me perguntou como podia colaborar nos comentários. Eu agora respondo pra vocês. Manda um e-mail. Se quiser só colaborar com texto na parte de notícias, pode mandar também nerdrops.games@gmail.com. O outro recadinho é, assinem o feed, está no final do post. E lá em cima tem um tutorial como assinar, assinando o Nerdrops e o Trailercast. Você clica lá, tem o link para você assinar pelo iTunes. Se tiver dando problema, manda recadinho pra gente, deixa no comentário. E vamos pra leitura de e-mail, certo? Vamos pra leitura de e-mail, Vivacqua, que hoje o programa tá legal. Aqui o primeiro e-mail é do Rafael, né, de São Paulo, capital, ele tem 28 anos. Ele manda aqui, né? Costumo comentar e enviar e-mail... Opa, calma aí. Começa porque ele começou bonito. Ele já está respeitando a razão. Sim. Eu pulei uma parte. Ele mandou aqui uma apresentação muito boa, né? Ele chegou mandando com garbo e elegância aqui. Boa tarde, doutores, Vivacqua. Eu não tenho nem superior ainda e já estou chamado de doutor. E agora doutora também do Nerdrops Games, né? No caso... Oi, Rafael. Obrigada pelo doutora. E ele começa aqui. Costumo comentar e enviar e-mails no Nerdrops. Ao Nerdrops, né? Começo agora também a enviar para a parte de games que ficou espetacular. Tomando a liberdade de usar o chavão do Vivacqua. Ah, não, é aquele... Fala aquele teu espetacular. Não é meu, gente. É do Jurandir, filha. Espetacular. Mas aqui é teu, cara. Não, Jurandir, vou pegar emprestado, hein? Espetacular. Espetacular. Aí. O meu chavão, qual é o meu chavão? É um abraço pixelado, rapaz. É. Ele continua aqui. O game... Não é gamer, é Game Talk, tá, pessoal? O Game Talk foi ótimo. Realmente um papo de game. Sobre um assunto bastante interessante. Porém... Um ponto que ficou esquecido durante a discussão foi uma outra força que aparece ditando essa esse mercado das mídias físicas, que são as grandes redes de retail de games, como é o caso da GameStop, por exemplo. Não sei como anda atualmente, mas essa rede varejista boicotou o PSP Go à época de seu lançamento por não conter mídia física. Pode ser sacanagem de alguma forma, mas é compreensível em termos de defesa de mercado. Mas uma vez que essas redes são bem grandes e dependem basicamente desse tipo de mídia, essa é mais uma barreira à mídia eletrônica, que ainda tem que evoluir em seus modelos de vendas mesmo. É, cara, é até compreensível, né, a GameStop ter tomado essa atitude. Ele tentou me dar uma puxadinha de orelha, mas já vou dar uma outra puxada de orelha nele, que ele falou aqui, ó. Só um adendo ao que o Kodoji comentou. Não são exatamente taxas de carbono, são pegadas. O termo da moda é o carbon footprint, que é o quanto de carbono suas atividades deixam no meio ambiente, seja ela de serviços ou industrial, por exemplo. Então, cara, o que acontece é o seguinte, a taxa de carbono, cada país tem uma taxa de produção de carbono. Aqui no Brasil é chamado de taxa de carbono. Não é traduzido ao pé da letra, como tu falou aí, que no caso seria as pegadas de carbono. Cada país tem uma taxa de carbono e o país que não usa o total dessa taxa, geralmente vende para os outros países. O Brasil até pouco tempo estava fazendo isso, né, que não utilizava toda a capacidade de toda a taxa de carbono dele e vendia uma parte para os Estados Unidos, outra para a Inglaterra, se eu não me engano. Mas enfim, aqui no Brasil continua sendo taxa de carbono, tá, cara? E ele continua aqui mandando um muito obrigado pelo cast, né, e que ele tem sempre altas expectativas com o novo programa e que sempre é superada. Ele manda aí um abraço pixelado pra todos. O próximo e-mail é do Leonardo de Barueri, São Paulo. Olá, pessoas do Nerdrops Games. Sobre as notícias, gostei de Minecraft. Já tinha visto algumas coisas sobre ele, mas não sabia bem o que era. Vou tentar fazer coisas pra ele. Sobre o PS Phone, eu achei muito feio. Se preferir ele ao 3DS, a Sony, vai ter que trabalhar muito, porque só ter gráficos melhores não vai ser o bastante. No momento, o sofá ficou bem melhor que o da semana passada, fora que o Final Fantasy XIII não sendo nota 10, pra mim é 8. As modelos femininas são muito bem feitas, e os cosplays só provam isso, mas ainda não rende um fé. Olha só o que a gente botou a Pop da Ira pra ler. E a gente não percebeu, né? Pois é. Vocês não estão vendo, mas a Ira tá mega encabulada agora. Tá pois mega... é, agora que a gente tá no nosso estúdio, né? O estúdio Nerdrops Game 01, que era o Nerdrops 05. Que era o 05, né, cara? Daqui a pouco a gente vem, um dia desses a gente vai gravar aqui a gente vai gravar lá no estúdio 69, lá em Floripa, né, cara? Assim, eu não vou querer gravar não no estúdio 69, mas se a gente tiver que gravar, a gente grava, tá? Assim, eu quero ir pro estúdio 69, eu não quero ir pra gravar. Muito menos editar, que coisa, né? Sobre a parte do Game Talk, eu prefiro mídia física, principalmente para jogos. Se eu quiser passar o jogo para frente, como vou fazer se só comprei ele digitalmente? Então, próximo e-mail, eu vou ter que entrar aqui no personagem, né? Oi, Vivaco e seus amigos. Esse e-mail é do nosso querido Diego dos Santos, né? Nosso velho filho do Silvio Santos, 27 anos, temporariamente na Flórida. Ele tá lá com o pai dele, escolhendo nova programação do SBT, aguarde. Semana passada não consegui enviar um e-mail, mas dessa vez eu consegui um tempo para comentar sobre o episódio da semana. Pior que nessa semana as notícias foram basicamente de games e não me interessaram muito. Mas o importante é ter o Nerdrops de games, o resto é resto. Bom, primeiro eu gostaria de comentar sobre esse Minecraft. Eu olho para esse jogo e fico pensando que quem joga isso deve ser a pessoa mais paciente com todo o tempo do mundo. Imagina o cara que fez a Enterprise, então. Na boa, nem acho Farmville mais tão boring depois de ver o Minecraft. A notícia que me chamou realmente a atenção foi a saída do grande Kenji Inafune. É realmente uma grande perda para a empresa. Eu fico preocupado agora com as consequências disso para a Capcom. Espero ter novas notícias boas com relação ao grande mestre em breve. Inafune com certeza é uma das personalidades que eu mais gosto do mundo dos games, já que é o criador da minha série favorita, o Rockman. E o Leonardo Domingues, no outro e-mail, ele também mandou pra gente o link, porque o Inafune botou a boca no balão, né, falando que as condições de trabalho não eram boas. A indústria japonesa empresa tem uma bolha que pode estourar a qualquer momento de trabalho. Mas isso é um assunto, talvez, para um outro Game Talk, né? Com relação ao Game Talk dessa semana, eu devo dizer que sou defensor da mídia física, pois eu gosto realmente de ter o jogo no disco impresso, com caixinha e tudo mais. Tanto que esse é um dos motivos pelo qual eu não gosto de jogos piratas, pois eles não proporcionam toda essa boniteza da mídia física original. Na verdade, ele é a mesma coisa. Inclusive, o software é uma cópia idêntica, muito parecida com a da Matriz. Você vai comprar uma caixa num jogo com um manual preto e branco que não diz nada. Eu sou a favor de mídia física em edição de colecionador. A caixinha, o jogo não faz diferença, tá? Já vou avisando. Se você pegar um jogo pirata e copiar pro seu HD do 360 e pegar um jogo original e copiar pro HD do 360, é a mesma coisa. Mesma coisa. É a mesma coisa. Não, tô enchendo o seu saco mesmo no e-mail. Agora, o e-mail é assim, interativo. Eu também vejo as vantagens da mídia virtual e digo que, na verdade, nenhuma deveria sobrepor a outra. São duas mídias diferentes, com vantagens e desvantagens próprias. E, pessoalmente, posso dizer que não creio que a mídia física deixaria de existir, substituída pela mídia virtual. Existe todo o mercado envolvido pela mídia virtual. Esse mercado envolve os próprios gamers. Aqui, eles têm o hábito de comprar um jogo e, após terminá-los, vendê-lo para a loja, por um menor preço. Então, juntar mais um pouquinho de dinheiro e comprar um jogo novo. Os games usados são vendidos nas lojas por um preço menor, que se torna acessível para quem quer gastar menos. Ele tá falando aqui porque ele tá mandando esse e-mail da Flórida. Bom, pessoal, vou ficar por aqui, senão esse e-mail vai ficar muito grande. See you in the next stage. Ainda tirou onda mandando uma frase em russo aqui pra nós, cara. É, tira onda. Né? Abraços poligonais. Eu não gosto. Eu gosto de abraços pixelados. Também, cara. Agora nós vamos ler o e-mail do Vinícius Maciel. 29 anos. Ah, esse é o... Participou do primeiro puta Nerdrops velha, Games. É puta velha já. Puta também. Velha do Nerdrops. Puta velha do Nerdrops. Escreve e-mail pra cara. Ele é puta velha do Nerdrops. Ele escreve e-mails quilométricos há anos pra gente. Esse cara é... Ah, mas eu não tô... Não vou falar assim, né? Não, mas acho a gente não, tá você falando, é... a gente Não, tá você é um dos... Gente, a Ira foi contratada porque a gente precisava de algum... De uma doce. Certa pureza na, no... É, porque eu e o Kodoji, cara... A gente não vale nada. Não estamos valendo nada. Tamo eu de... sei. Olha pra isso! Eu, olha sim. Só. Escutem até o final, tem extras da Ira nesse programa. Agora nós vamos ler o e-mail do Vinícius Maciel. 29 anos, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Alô, gamers do Nerdrop. Me assustei quando vi o cast e estava com 1 hora e 23 minutos. Não esperava que ele ficasse tão grande. Mas Não esperava, não queria. Fala a verdade. Pode falar, Ira. A gente não vale nada mesmo. Não. Mas essa não é uma notícia ruim. Muito pelo contrário. Gostei bastante da discussão em relação à mídia física e digital. Principalmente porque ganhei alguns argumentos que nunca havia pensado. Também gostei do retorno do Miopia e da inclusão da estagiária. Muito obrigada, viu, Vinícius? E da duração do Game Talk. Foi tempo suficiente para discutirem bastante o assunto. Continue assim, sempre inovando e sempre que precisarem pode contar comigo para qualquer participação ou ajuda. Abraços. Bom, gostou, né, da Ira, né, o que não é difícil. Agora, difícil é gostar da gente, né, Kudo? Gente... Pois é. E o recado aqui da Rafaela Nack, ouvinte do Nedrops também, já tem um tempinho, mandou aqui o comentário dela. Ela pegou e sobre, bom, mídia física não é pra mostrar pra amigos, mas pra se divertir com eles. Eu vejo a mídia virtual como mais acessível e corrente, pra você comprar, jogar. E ok, a mídia física nesse quesito de colecionador, algo que você pode mostrar pros seus filhos depois, algo que... Você pode deixar numa estante na sua casa, olhar para trás e trazer boas lembranças. Ou coisas que você já pensa em comprar para se divertir com a galera. Daí ela conclui aqui, né? Resumindo, mídia virtual é para curtir no presente, para contatos virtuais. Mídia física é para curtir sempre e com contatos pessoais. Isso aí foi o comentário da Rafaela Nack. Rafaela, um abraço pixelado para vocês, né? Pois é, ninguém pediu abraço. Ninguém pediu um abraço. Ninguém pediu um abraço. Você pode pedir aí no comentário que a gente manda pra vocês. A Ira também vai estar mandando abraço pra vocês, tá, gente? A Ira manda abraço poligonal porque ela é fã do PlayStation 1. Ela não é hardcore old school que nem nós, não. Não, não é, não. Ela é, mas a gente está só provocando porque a gente não vale nada. Porque a gente não vale nada e a gente quer provocar a Ira. Isso. Provocar a Ira. Vocês estão folgados. Tô folgado mesmo, tô deitado aqui na cama. Vamos pro cast então, galera. Um abraço, Pixel. Mas peraí, galera. Vocês não vão falar do tema do próximo Game Talk? Epa, como assim? O que que tá acontecendo aqui, Vivaco? Eu acho que eu não tô sabendo de nada. Não tá sabendo de nada? Eu também não tô sabendo de nada, não. Mas acho que a Ira deu uma boa ideia. Vocês estão fazendo esses desentendidos aqui. É verdade. Semana passada eu tive que botar na postagem o tema. Talvez por isso que a gente não recebeu o arquivo de áudio, né? Ah, tá certo. O que você acha da gente dar um recado aqui nos e-mails? É, então? é boa a gente falar aqui, né, Vivaco? Então, meu querido, eu quero ouvir de você, ouvinte. É o fim da diversão. Meu videogame quebrou. Manda pra gente relatos se você ficou puto, se o seu ainda tá funcionando e quebrou um novo, se você tá chateado, o que acontece, a tristeza, ou se finalmente é motivo pra você trocar de videogame, levantar a cabeça e ir pra frente, passar a usar o original porque o pirata quebrou, o que é? Manda pra gente, você sabe, nerdrops.games@gmail.com, recado de voz, comentários, a gente vai tá gravando essa semana, e manda também o seu currículo podcastal pra nós, né? Tá correto? Pessoal, tá correto? Tá correto, assina embaixo, sente XP e não passou de nível ainda. Tá certo, Ira? É isso aí, agora nós podemos ir pro cast. Olha só, por favor, mandou, ela mandou agora. Ela mandou, então vamos pro cast. Rise from your grave. E vamos para os destaques de games aqui no Nerd Drops. Censura no Call of Duty Black Ops. Arcade da Capcom para iPhone. Personagem novo no Marvel vs. Capcom 3. Novidades sobre o Kinect. Projeto Black Mesa. Vídeo da semana Street Fighter Music. E vamos lá, que é o programa 3. Então, pessoal, no Japão, o Black Ops vai ser um pouquinho diferente do que está sendo distribuído pelo resto do mundo. Acontece que o jogo ele vai ter que passar por uma remodelagem, né, na questão da tortura e na violência gráfica, né? Que coisa que aconteceu no último Call of Duty feito pela Treyarch, né, que foi o World at War, que nos templos budistas, na versão japonesa, na versão dublada, né, em japonês, eles trocaram a suástica pela cruz de ferro, né, que também pode ser considerado um símbolo nazista, nas bandeiras que tinham nos templos, né, japoneses, porque o símbolo da suástica, como muitas pessoas devem conhecer, não tem nada, não é que não tenha nada a ver com o partido nazista, mas é que é um símbolo mais antigo, né, do budismo, né? É o símbolo do sol também na Índia, são vários. É o símbolo da Seishonoye no Brasil, que é uma entidade religiosa de ajuda, não é uma religião, mas é uma entidade de ajuda, usa a suástica verde no símbolo deles por causa do sol. Mas continue, te interrompi só por causa do momento cultural do tio Lúcio. Não, mas foi isso, que a exemplo, né, do Call of Duty World at War, o Black Ops ia sofrer aí alguns cortes, né, devido à censura e algumas modificaçõezinhas, né. Na verdade, acho que corte mesmo não vai acontecer, eles só vão dar uma ajeitadinha ali, dar um blur, alguma coisa assim, quando tiver alguma tortura, alguma parte mais violenta. O que vocês acham disso, assim, de meio que mascarar um pouco essa violência? Eu acho duas coisas. Eu acho que a gente já aprendeu que Call of Duty sem censura não é Call of Duty, né? Desde o último que teve aquela cena do aeroporto russo que deu polêmica. Sem polêmica não é Call of Duty. E o outro é que os nazistas não são tão bem-vindos assim, né? Porque quem comprou a coletânea do Lego Indiana Jones viu que o terceiro filme, quando você joga a última cruzada, não tem nazistas. Eles não são nazistas. Você tem que recuperar o diário do seu pai do Hitler, mas não tem nazista, sabe? É delicado, mas o que a gente pode fazer? Não, acho que a gente não vai sair perdendo, né? Não, acho que até porque, por exemplo, no World at War mudou pra uma coisa válida, né? Que é a cruz de ferro, do símbolo que é um símbolo alemão também. Vai ter aí um link da cruz de ferro pra vocês verem. Vocês já devem ter visto, mas podem até não saber pelo nome, né? A cruz de ferro nazista. Mas eu acho que dar uma censurada é melhor do que você cortar, né, cara? Você dá uma maquiada no negócio é melhor do que você tirar totalmente do jogo. Isso é verdade. O problema é que hoje em dia, como tem notícias de videogame pra todo lugar, inclusive no site do Nerdrops, a gente fica sabendo dessas coisas. Porque o público japonês só iria saber se um japonês tivesse a Copa Americana e japonesa, jogasse as duas e visse as diferenças. Aqui não, alguém investigou, colocou num blog, colocou isso, colocou aquilo. Ia ser um pouquinho diferente, né? Se vocês soubessem que tem duas versões do jogo, censurada e não censurada, e que talvez a diferença fosse pagar o preço da importação, vocês jogavam a censurada? Como é que seria? O que você faria, Ira, nesse caso? Ah, eu tendo muito afim, eu comprava censurada, sim. É, eu acho que quanto mais proibido, mais a gente quer. É verdade. E como o Kodoji falou, né? É melhor dar uma censurada e maquiar do que cortar de vez. Porque se cortasse de vez, aí que a galera ia ficar mais revoltada e ia querer o jogo de vez. Pois é, e lembrando, né, que esse corte não influi no multiplayer, porque vai influir num trecho de uma história do single player. A gente sabe que esse jogo, se você pegar tudo do single player dele, terminar ele no Easy, Normal, Hard, Impossible e Chuck Norris é o modo mais difícil, viu? Ainda assim, você pegando tudo, você não vai se apegar tanto à história. Você vai se apegar, claro, mas não vai se apegar tanto. Você terminando os 4 vezes o jogo, é provável que você gaste 20 horas, enquanto no multiplayer você vai gastar 600. Então, se censurassem o multiplayer, aí tava delicado, né? Aí o negócio era tenso. Mas é aquela coisa, cara. O Call of Duty, ele não tem muita... Não sei se dá pra chamar de cutscene, mas a cutscene é interna, é durante o jogo, né? Você não tem, assim... Você faz alguma coisa, aí muda a câmera e você vê diferente a cutscene. A cutscene tá direta ali, né? E aí você pega e não tem isso no multiplayer, né? Não tem essas coisas de cutscene. O que eu lembro também do Call of Duty World at War é que as cabeças explodiam. E eu senti uma certa falta, assim, dos desmembramentos que tinham no World at War, no Modern Warfare 2, por exemplo. Você pode, sei lá, dar um tiro na cabeça do cara e continua a mesma coisa. Você acerta um rocket no cara, o cara só murcha no chão, né? Falta um pouco, e ainda mais agora que saiu um Fallout novo, tudo que a gente gosta é ver as coisas explodirem, né? Então, meus queridos, o pessoal pediu, eu trouxe de volta algumas notícias de iPhone, né? A Capcom lançou um aplicativo chamado Arcade, que nada mais é do que a tradução literal do nosso fliperama, que hoje inicialmente está saindo com a versão emulada do fliperama. Você não vai jogar a versão do Super Nintendo, do Street Fighter 2, Comando, Ghost in Ghost e 1942, que é de tiro. É um Game Room, que seria uma sala com os seus fliperamas. Você pagaria 99 centavos para jogar várias vezes os jogos, ou pagar 3 dólares por cada jogo para comprar e tê-los. Não é um preço muito absurdo, pelo menos assim, eu não compraria o Street Fighter, porque deve ser um saco de jogar, mas o Ghost in Ghost é a versão do fliperama completa, o Comando é completo, o 1942 é completão. Street Fighter é mais porque não vejo propósito. Mas dá curiosidade. O link vai estar aí, você pode pegar hoje de graça. E o que vocês acham dessa iniciativa? Lógico que futuramente vai ter uma versão para iPad com uma tela maior e tal. O que vocês acham dessa iniciativa dos clássicos de fliperama na palma da sua mão? Vamos dizer, você podendo jogar, ele vem com alguns créditos grátis, mas você podendo jogar pagando 3 dólares para ter esse fliperama para sempre no seu celular ou futuramente no seu iPad, essas coisas. Eu acho que vale o custo-benefício, né? Mas depende do gosto da pessoa. Como eu comentei no outro cast, né? Eu particularmente não sou assim vidrada em jogos em celulares. Eu não tenho paciência para jogar em telinha, né? Mas também pelo outro lado, nostálgico, né? Seria bom ter alguns jogos desses para de vez em quando. E dependendo dos jogos, né? Como você falou, Street Fighter ia ficar meio esquisito jogar ele, né? No iPhone, seja qualquer aparelho pequenininho, meu. Não, assim, eu tenho um DS e jogo de luta funciona no DS. Mas agora, acho que jogo de luta no iPhone, cara, é meio delicado, porque você já tem, se vocês perceberem aqui na screenshot, cara, vocês vão ver que os botões, eles estão ocupando quase a metade da tela do iPhone, cara. Acho que acaba atrapalhando um pouco esse tipo de coisa, sabe? Mas, por exemplo, como tu falou, no iPad, acho que é outra história. No iPad funcionaria legal, tem uma tela maior. Eu acho que o que a Ira falou é a chave dessa coisa. O que, que são jogos de celulares? São jogos pra uma vez ou outra. Pra mim, funciona melhor um jogo de fliperama do que um jogo complexo. Às vezes, eu gosto de ter RPGs no iPhone, muitos deles quais eu peguei de graça, inclusive que tem uma sessão aí no Nerdrops disso. Por exemplo, tem jogos que você apertou, ele começa de onde você parou. Você tem que derrubar uma torre jogando azeitonas, vamos dar um exemplo. Aí você vai lá, derruba a torre, vê o seu recorde, andou na fila, você parou de jogar o jogo. É desse jeito que funciona. E o fliperama pra mim é assim, olha, achei um real aqui, pega uma ficha, joga até você morrer e parou. E a vantagem é que hoje, com o multitask, que finalmente o iPhone tem, você pode estar jogando gols em gol, chegar no final da fase com muita sorte, apertar o botão do meio e voltar a jogar exatamente da onde você parou. Então eu acho assim, tem que vir esses jogos. Seria muito legal mais pra frente suporte a Cadillac Dinossauros com multiplayer, mais pra frente, flipper. Imagina você sentar com seus amigos à toa pra terminar um jogo desse. Seria muito legal. É, eu acho bacana, eu acho que outros dispositivos poderiam se beneficiar com isso. Infelizmente, só agora que a SEGA começou a vender esse tipo de jogo pra computador, já tem muito deles nos videogames e temos sempre os emuladores, né? Essas versões são emuladas e a prova de que o iPhone consegue emular fliperama, pelo menos, né? Inicialmente, CPS1, que são os jogos que essa placa emula. Então, Kodanji, você curtiu este ano a festa de Halloween brasileira? Ah, eu curti, como todo bom brasileiro, eu curti em casa, no computador, jogando alguma coisa, e depois eu botei pra... Eu viajei até os Estados Unidos pra assistir o Walking Dead. Safadinho você! Garotão! Pois então, no dia 31 de outubro, a Capcom deu uma mega festa de Halloween e prometeu uma surpresa. Você sabe, Vivaco, que surpresa é essa? Ah, mas eu sei. Mas olha só, achei. Faz surpresa. Espetacular. É o seguinte, vozes à parte que são bem idiotas, é por causa do Halloween, tá? Eu tava fantasiado de Silvio. O que aconteceu foi o seguinte, a Capcom falou que ela ia botar uma coisinha pros fãs do Marvel vs Capcom e não sei o que, e botou a galera que tava testando os jogos, testando os vídeos e não sei o que, fantasiada, tirando foto no seu ambiente de trabalho. Dá até pra ver a foto, que tem várias fotos do pessoal fantasiado de personagens da Capcom e tal, e tem a foto de um cara, de um japonês, vestido de macaco, feio pra... E dá até pra ver lá no fundo, tem um copinho de refrigerante, meio empada, mesmo ele sendo japonês, eu tenho certeza que é uma empada aquilo ali. Um daqueles telefones de escritório que faz aquele toquezinho do Jack Bauer, aquele assim, ó. Só que ao fundo, ele está segurando o controle de PlayStation 3 primeiro. Então ele está testando alguma coisa dos videogames atuais. Ao fundo... O mais engraçado é que ele está com um controle de PlayStation 3 e ali embaixo tá mostrando um 360. É, o mais engraçado é que tá, pra mim, ele tá fantasiado de Luffy do One Piece. Mas esse aí é a cara de macaco, não entendi. Cara de Ape Escape, pô. Pois é. E aí, ao fundo, no monitor, que também está espelhado na TV, ou seja, o que ele vê naquele monitor, ele vê na TV, mas só dá pra ver o cantinho, tem nitidamente Mike Hager. Quem é Mike Hager? Eu não conheço Mike Hager, eu conheço Mike Hager. Ah, o Mike vai Hagar você, vai? Mike Hagar, com dois Gs, pra não confundir com o Bárbaro, ele é o prefeito de Metro City. Mas que cidade é Metro City? Metro City é a cidade do Final Fight 1, que foi conhecido como o primeiro Street Fighter, que tinha o nome do projeto Street Fighter. Inclusive, quase todos os personagens do Final Fight já fizeram pontas em jogos. Por exemplo, a Maki está no Street Fighter Alpha 3 do PSP e no Capcom vs NK. O Guy e o Cody estão no Super Street Fighter 4 hoje em dia. Eles estavam no Alpha. A única pessoa que nunca deu as caras foi o prefeito. Dizem que por quê? Porque todos os golpes dele são muito parecidos com o do Zangief, ou Zangief, ou Russo Maluco. O cara do pilão. E agora temos o Mike Hager, aparentemente, no Marvel vs Capcom 3. Não tem muito o que comentar sobre essa história, mas eu quero saber da Ira, que mais tarde vai falar pra gente, da onde ela consegue as notícias, as informações que fazem ela comprar um jogo. O que você acha dessa maneira inusitada de dar notícia, de mostrar novidade pros fãs? Ah, eu achei show de bola, meu. Ficou um mistério no ar. Pois é. Teve um cast que eu e o Oliver Pérez, na leitura de e-mails, começamos a falar de Vingança, de V, de Novembro. E no 5 de novembro, o Nerdrop sorteou uma máscara de V de Vingança. E Essa eu já sabia, saquei na hora, cara. Sacou na hora. Então, assim, você tem que ficar ligado, porque a gente dá pistas de tudo que a gente pode estar fazendo. Não somos só um cast de notícia e bate-papo. Nós somos o Nerdrops. Nós estamos no topo, meus queridos. Vocês sabem que a maior fonte de notícias do Marvel vs Capcom do mundo é o Nerdrops de Games, né? Desde a época que a gente tava junto no bloco, e também as notícias do site. Acompanha as notícias do site. Hey, listen! Viva a Queen, meu querido. Ah, meu Deus. Veio se com tem... carinho, é porque vai me enrabar. Tô com medo. Se tem uma coisa que a Microsoft tá prometendo aí um tempinho já, é o tal do Kinect, né, cara? O que, que é o Kinect? Eu não sei o que Kinect, é o Kinect. O Kinect é um sensor que vê todos os seus movimentos, reconhece teu rosto, reconhece teu sexo, só que mal lançou o Kinect e já tivemos dois problemas. Dois. Um é um problema meio que construtivo. E outro desconstrutivo, né? E o outro destrutivo, né? É. O primeiro é que eles foram fazer um teste, né? Uma empresa lá foi fazer um teste e eles estavam fazendo o que não podia fazer, que era testar, que era usar o Kinect com pouca iluminação. E aí o BO todo que deu foi que o cara que estava testando era um negro, né? E eles estavam começando a achar que o Kinect, ele meio que não reconhecia o pessoal de pele mais escura, né? Que eles estavam achando que o Kinect não conseguia reconhecer. Essa é a questão, porque isso foi um boato que começou também na época de testes do Kinect. Só que o que, que aconteceu nesse aspecto? Na apresentação final do Kinect ao vivo, com câmeras, o pessoal filmando, e nos demo plays, né, que é aquela coisa dos bastidores, depois da apresentação, tinham pessoas de pele mais escura. Inclusive, um dos apresentadores tinha pele mais escura. O pessoal tinha roupa mais escura pra mostrar que não tem. Gente, a Microsoft não vai lançar um produto seletivo como Hitler, sabe? Não vai. O estranho é que é uma webcam louca, né? Uma webcam que se coloca na frente da TV e você não usa nada pra jogar, né? É você e o seu corpo. Mas, Kodoji, tem gente que sem nada, nada, na mão. O que, que essas pessoas conseguem fazer, cara? Pois então, cara. Lembra quando saiu o Wii que tava... E tinha um monte de gente jogando o Nunchuck nas TVs? Não, jogando não. Escapolindo, né? É. Eram umas pessoas mais... jogando um pouquinho, de uma maneira um pouquinho mais agressiva, né? É, o silêncio da ira mostra que ela já deve ter quebrado umas 4 TVs com emotes dos amigos, né? Pois é. Então, o que aconteceu é que logo no primeiro dia, o cara tava jogando jogo de vôlei e ele foi fazer algum movimento lá, se extrapolou e, cara, ele pegou e derrubou a TV de LCD do cara e a TV foi pro saco, né? Foi embora, assim. Depois ele foram conversar com o cara e ele falou, bom, é, ele pegou e deu a seguinte declaração, né, que não é para as pessoas jogarem o Kinect depois da 1 da manhã, né, e que ele provavelmente deve ter sido o primeiro imbecil a estragar uma TV por causa do Kinect. E ele criou um blog, eu sou o primeiro idiota a estragar a TV por causa do Kinect. Ele ainda pegou e falou, até porque vocês vão perder pro WO. Se você estragar a TV, tu vai perder pro WO o jogo, né? O cara conseguiu levar com senso de humor e o cara se divertiu com isso, né? Poxa. E sabe como é que o Kinect funciona? Falando no Kinect, eu vi um vídeo como é que funciona. Porque assim, americano, além de ter dinheiro, tem tempo livre pra testar, né? Ele fica emitindo vários pontos de luz infravermelhos que você não vê e mapeia o seu corpo, volume, reconhece o rosto. Sabe como é que descobriram isso? Um dos caras que comprou a edição de colecionador do Call of Duty Modern Warfare 2, que vem com óculos de visão noturna, botou o óculos de visão noturna enquanto a galera jogava Kinect e começou a ver um monte de ponto de luz. Nossa, cara. Eu vou tentar botar um link pra matéria que... É fantástico isso, sabe? A gente descobriu uma das maneiras. E outro boato que tá correndo aí é que os hackers estão pagando $2,000 pra quem conseguir criar um driver pra Windows ou pra Linux pro Kinect. Que a galera quer usar isso de outras maneiras. Como foi o emote, né? Que eles conseguiram craquear rapidinho e criaram um monte de coisa. Você pode até discotecar como DJ com o emote, saca? E, bom, se você descobrir como faz, avisa pra gente que a gente pega $1,500 pra gente e repassa $500 pra vocês. Porque quem deu a notícia fomos nós, né? Certo? Pois é, pessoal. Existe um mundinho chamado Mundo do Half-Life. Por que eu digo mundinho? Porque ele é gigantesco, ele engloba meu coração, e meu coração é grande, porque ele dá abraços pixelados pra todos vocês. Mas o que quer dizer isso? É porque o universo não para de se expandir. Volta e meia, quando você joga Portal, tem referências a Black Mesa, que é a organização do Half-Life 2. E se você jogou Half-Life 2, você sabe do que estamos falando. O episódio 1 e o episódio 2 também. O Portal 2 deve ter mais referências ainda. E um pessoal criou um curta-metragem, que na verdade é um curta-metragem chamado Beyond Black Mesa, que é além da Black Mesa, que conta a história de pessoas tentando sobreviver naquele mundo Half-Life. É novo, não é um vídeo antigo jogo que circulou na internet é novo. Eles vão circular esse vídeo, o curta inteiro, em festivais pelos Estados Unidos. Quando eles lançarem, acho que eles vão disponibilizar online pra assistir. A gente coloca no Nerdrops, mas assistam. É, na verdade, a história de rebeldes, refugiados, fugindo dos policiais no mundo do Half-Life. Então não tem o Gordon Freeman, não tem nenhum personagem famoso. É só o universo. Pode até ser lugares que o Gordon Freeman passou, mas é isso. Vocês viram o vídeo? Vi, sensacional, cara. Muito bom mesmo. Poxa, foi o que eu falei no nosso primeiro Nerdrop de game, né, cara? Que quando o fã, ele faz alguma coisa, ele não vai no achismo, ele faz aquilo que ele sabe que ele gosta, que ele curte, e, poxa, dedicação do pessoal muito boa, show de bola, cara. Isso aí até me lembrou o Metal Gear Philanthropy, que foi um fanfilme que um pessoal que curte Metal Gear fez também, sensacional, trabalho profissional, cara, e sem ganhar uma nota, né, velho? Esse tipo de projeto é legal, ele me lembra Zack Snyder encontra filmes independentes, né? Câmera lenta no momento certo, tensão no momento exato e paixão pela sétima arte e pela nona, né? Que eu acho que é o videogame ou é a oitava? Quadrinhos é a oitava, acho que videogame é a nona ou a décima. Então, paixão por duas artes, e é engraçado porque tem um gordinho que eu já simpatizei com ele, tem uma hora que você acha que ele rodou, que já era pro gordinho, mas aí você vê que ele tem importância, que cada um tem o seu papel ali. É bacana. Eu gostei da opinião da Ira também. Acorda, Ira. Acorda. Ela tá esperando o Game Talk, né? Então, meu caro Vivaco, quem ataca de novo? O nosso querido Jace Hall, cara, que fez... que da outra vez foi o vídeo do iPlayWall, ele pegou e fez um vídeo do... ele fez um Street Fighter Music, cara. Muito bom. É o mesmo estilo de música, né? É um rap, assim, mas a letra é sensacional, cara. Tem o Tayson Day no clipe, cara. Quem não conhece o Tayson Day, dê uma procurada aí no YouTube, vocês vão ver. Sensacional. Tem um monte de gente da internet, assim, não, eu não consegui identificar quase nenhum, mas tava uma discussão num fórum sobre as web celebridades que tem, né? Ah. E, cara, muito bom o vídeo, e acho que aí o pessoal vai entender porque que eu acho que a equação um óculos, saia curta e cabelo curto são boas demais pra mim. É, não, o vídeo é bem legal, é bem divertido. O jeito que ele brinca com a música, ele me lembra muito o Brent of Floss, que é um cara que é o compositor daquelas músicas do Keith Apicary, né? O cara tem noção música e gamística, então de música de videogame ele sabe. E, bom, é bacana, assistam aí, comentem. Se você, ó, gente, se vocês têm um vídeo da semana, imagem da semana, momento sofá pixelado, sugestão de pauta, sugestão de game talk, sugestão de notícia, vocês mandem pro nosso e-mail que a gente, com o maior prazer, vai olhar, vai escolher junto e vamos colocar aqui no cast. E na imagem da semana, temos duas imagens da semana, porque mandaram imagens da semana. Nossa. Uma não é nem tão engraçada, mas é uma verdade semi-universal pra qualquer um que já jogou Zelda ou... vou falar a verdade, pra qualquer um que já jogou Zelda Ocarina of Time, pra qualquer um que já jogou Zelda Ocarina of Time, isso é uma verdade, porque tudo que você faz fica a fadinha... Hey, listen! Ela fica o tempo todo falando... Hey, listen! Fica o tempo todo, sabe essa vírgula sonora entre uma notícia e outra que fica... Hey, listen! É a voz que a fadinha fica fazendo. Ela fica toda hora falando, chamando a atenção. E aí um artista fez, e quem mandou pra gente foi o João José... do Belém do Pará, ele mandou pra gente a imagem. Ela só é engraçada pra quem entende, mas a cara do Link explodindo a fadinha na mão com lágrimas de alívio e fúria, e a veia explodindo na sua testa. Eu posso tentar descrever o quanto eu quiser, só vendo. Já ficou muito louca essa imagem, meu. Ficou legal. Ficou muito louca, meu. Muito. Uma cara de raiva, de insano. E a próxima imagem da semana, enviada por Rafael Gibu, de Curitiba. Sensacional. Tem que saber um pouco de inglês, mas é básico. E tem que entender de Street Fighter e o som dos golpes, vamos dizer assim, né? Cara, é divertida, é bacana. É simples. E funcional, né? Funcional é a palavra da... depois de globalização, funcional é a palavra da década, cara. Então eu usei bem a palavra? Usou bem, toma 500 XP aí e pega 2 pontos. Opa, vou pegar um perk que é deixar a ira sem graça. Não, esse eu já tenho, esse eu já tenho. Você já tem, e editar o cast em 2 dias. Game Talk. It's awesome. Pois é, meus queridos, chegamos no Game Talk. Agora nós temos o seguinte teminha. Em quem você confia para escolher jogos? Amigos, sites, blogs, podcasts, fóruns. E vocês, meus queridos? Meus queridos, Kodoji. Primeiras damas, Ira, fala. Eu sou um xadrez, né? É, você é um xadrez. Então, Ira, você tava ansiosa por esse tema, falou e empurrou a gravação do cast pra última hora só pra poder participar, fez um charminho, botou olhinho de gato na foto pra parecer mais charmosa, falou, por favor, eu quero participar pra falar desse tema, e ainda não se manifestou pra me interromper pra falar que eu tô mentindo. Então, diga. Você queria falar sobre esse tema, não queria? Eu queria. Fiquei aqui só por causa disso. Olha só que pessoa. Tô aqui cansada, morrendo de sono, empurrando as notícias só pra participar do Game Talk. Olha só, meu Deus do céu. Ah, eu acho que assim, toda fonte de informação é válida, toda, né? Seria hipócrita da minha parte se eu disser que, eu gosto só vou no blog, só vou no podcast, só vou em revista, né? Eu acho que toda fonte de informação tem algo a acrescentar. E assim, a principal que eu não descarto ainda é o boca a boca, né? Ainda é a opinião de pessoas que jogaram, têm entendimento dos jogos e podem me passar algo mais. Eu concordo, acho que quando você conversa com as pessoas, né, mesmo que não seja pessoalmente, mas quando você tem um contato com alguém que já jogou e você conhece bem essa pessoa, né, pra uma pessoa conversa, e aí você tem como se basear no que a pessoa fala, né. Eu falo bastante com o pessoal, assim, que eu conheço e vejo pessoas que têm a mesma ideia que eu em relação a jogo e vou seguindo, às vezes as pessoas erram, né, na maioria das vezes, falam, pô, esse jogo é muito bom e às vezes eu acabo não jogando, mas é porque eu sou chato mesmo pra jogo, cara. Mas é que vai muito de gosto também, né? Sim. Não dá pra dizer que as pessoas erram, às vezes pra mim o que um jogo é legal, pra você não vai ser, só que o fato da gente trocar uma ideia, né, o jeito que você me perguntar em detalhes, o que eu falar, você também já vai ter uma ideia se é do seu gosto ou não. É, isso é verdade. O que eu acho mais interessante nesse caso, nesse aspecto, sim, é o jeito que você forma a sua opinião junto com a opinião de outras pessoas e chega a concordar. Isso acontece muito no MMO, né? Que você conhece um grupo que gosta daquele tipo de jogo e você se junta a eles porque concordam com isso. Mas até dentro do MMO você acha nichos, por exemplo, de pessoas que só gostam de jogar com um tipo de classe, com um tipo de raça, essas coisas. Principalmente, né, cara? Esse negócio de de raça, de... No WoW, porra. No WoW tem Horda ou Aliança, né? Pessoal, gente que briga e quase se mata por causa disso. Que leva o negócio muito a sério, né? Isso é legal, assim, de você ouvir, de você saber do jeito que tem carisma. Que a opinião de alguém importa, né? Por exemplo, um dos motivos que eu criei essa pauta foi que semana passada, na leitura de e-mails, a gente falou, né? Mandou um abraço pixelado pro rapaz que comprou um Xbox 360 e começou a jogar o Red Dead Redemption por nossa sugestão. O jogo já era bom, já estavam todos os sites falando bem, mas uma pessoa que você respeita ou gosta de ouvir falando, já pode... E também, assim, aqui no Game Talk a gente não fala por alto, né? A gente não é nem aprofunda, a gente coloca a nossa opinião. É por isso que a gente teve uma vez que falou que era o Boteco Game, porque a gente tava tão à vontade pra falar que não era profissionalismo de, eu sou tão foda que esse jogo é melhor por causa disso. Não, fala, eu acho. Tudo aqui é a minha opinião de merda. Sai do termo técnico, né? A sua, a minha, a nossa, da nossa avó, né, cara? Pois é. E assim, eu também, uma coisa que eu faço é ver review de jogo, cara. Eu vejo review, por mais assim, aqueles sites que eu sei que normalmente falam mal dos jogos que eu gosto, mas aí endeusam jogos que eu acho que são muito ruins, né? Lógico, minha opinião, mas eu acho que reviews todos são válidos. Quanto mais review tu vê, melhor tu descobre sobre o que é aquele jogo. O único problema é que alguns sites, algumas pessoas que fazem review acabam estragando o plot do jogo, acabam contando muita coisa da história e tal. Mas fora isso, eu ainda vejo muito review antes de comprar um jogo, né, cara? Eu faço a somatória. Eu gosto muito, mas muito, gente. Aqui é uma recomendação pessoal. Eu gosto muito dos reviews da Game Trailers. Eu também. Eu gosto também. Muito, porque eles mostram o vídeo. Quando eles falam que tem uma coisinha que irrita, fala, olha, o jogo tem esse probleminha. Eles mostram o probleminha em vídeo. Eles falaram mal dos problemas do último Castlevania e eu achei que o jogo ia tirar um 6. E no final foi nota acima de 8. É legal você ver isso, assim, que eles analisam o problema como a gente, sabe? Eu, às vezes, comparo muito com a galera do Matando Robôs Gigantes, que é muito oposto. O Roberto Duxtrada, ele volta e meia... Um abraço, Roberto Duxtrada. Ele volta e meia, ele fala, né, que gostou muito do filme O Último Exorcismo. Ele falou que gostou muito do filme e deu 2 pontos alguma coisa. Aí você fala, pô, mas você gostou muito e tal, não sei o quê. Mas é o jeito dele gostar muito daquilo. Isso é bacana, assim. É, tem horas que a galera mete o pau mesmo, assim. Ah, mas tem aquela coisa. Eu posso gostar muito de alguma coisa, mas ter consciência de que é uma bosta, cara. Pois é. E tem jogos que se a gente for pegar a época que foi feito, até são bons, mas e tu compara com o jogo de hoje, cara, meu Deus. Eu chamo eles de guilty pleasure, que é o que o pessoal chama do prazer com culpa, sabe? É algo que você sabe que você não devia estar voltando aquilo, que não te faz um bem, mas você vai mesmo assim, sabe? Ira, você tem algum joguinho assim que você sabe que ele já não é tão bom quanto era daquela época e você acaba voltando pra ele? Ó, eu sou nostálgica, eu tenho muito jogo antigo aqui ainda. Eu tenho o console do Play 1 ainda e tenho bastante jogos. Há muitos jogos que antigamente eu não gostava, não curtia e hoje eu curto e vice-versa. Jogos que hoje eu curto pra caramba e antigamente eu não curtia tanto assim. Que um deles é o Street Fighter versus X-Men, né? É um jogo que eu tenho jogado bastante mesmo. Olha aí, jogando joguinho de porrada. Olha só, Ira Croft acabou de roubar 700 corações online agora. Já era, vai ter e-mail. Virou o programa da Ira Croft agora. Vou mandar passar pra você. Tô falando sério. Nessa mesma linha, assim, de jogos que foram bons na época, que hoje em dia não são tão bons, mas eu digo assim, a parte gráfica, né, pros dias de hoje, são os jogos da LucasArts, cara. Tipo, o Full Throttle, o The Dig, cara, que são jogos sensacionais, tem uma história muito boa. Os Adventures, né? Nossa, os Adventures. O próprio Monkey Island, que eu não cheguei a jogar ainda, mas já vi vários vídeos, cara. Esses jogos Adventures, jogos de Mega Drive, cara, nossa, Shining Force 2, joguinho de estratégia muito bom também. São jogos, assim, que são sensacionais, cara. E tu não acredita que ele foi feito naquela época, sabe? Hoje em dia sai tanto jogo ruim, cara, e que você quer que voltem aqueles jogos de 16 bits, sabe? De Mega Drive, de Super Nintendo, que eram geniais. E, cara, Phantasy Star 4 também, Final Fantasy, assim, os Final Fantasy antigos, né, são clássicos também e tal, mas eu prefiro mais os jogos que eu curto mesmo, cara. Final Fantasy antigo eu gosto mais do que os atuais, por sinal. E os novos, assim, eu acho muito chato. Ah, eu também acho. E se você quiser, né, saber mais sobre Adventures, eu recomendo o podcast do Nowload sobre Adventures, pra você tirar as dúvidas. E agora eu vou puxar o gancho, né? Podcast, pra mim, como eu leio muita notícia, mas muita notícia de videogame sem parar, podcast, pra mim, ajuda e muito a decidir atirar a minha micro dúvida. Por exemplo, o Red Dead Redemption, eu sei que ele é um jogão, eu não consegui parar pra jogar ele ainda, nem comprei ele ainda, mas eu sei que ele é um jogão. O review do Matando Robôs Gigantes foi tão interessante pra mim, e foi tão diferente, que eu fiquei com vontade de jogar, por causa deles. Eu já sabia que o jogo era bom, todo mundo já me falava que era fantástico, mas eu decidi oficializar que eu vou jogar por causa de um podcast. Eu joguei esses tempos aí o Front Mission, cara, que é um jogo sensacional, cara, do Super Nintendo, né? Teve até ele foi refeito depois pro DS, e eles fizeram agora uma versão pra Xbox e PC, acho que até pro Play 3, não tenho certeza. É um jogo que eu vi um review, né, no game trailer, e o review conseguiu me vender o jogo, né, cara? Então é, mais uma vez, assim, o review... Não, e tem várias coisas, assim, às vezes hoje em dia no mundo dos demos, essas coisas é fácil experimentar, né? Então se alguém fala bem do jogo, você pega e testa, e vai jogando, né? E sendo de graça, você literalmente não paga por isso. Mas outra coisa que me faz comprar jogo, assim, de podcast, a gente vale mencionar aqui o Nowloading, vale mencionar o Sound Test, o 99 Vidas, que é do Easy Nob Nobre e do meu querido Jurandir Filho. O Snobre também é meu querido, mas o Jurandir Filho tá mais no meu coração desde a época dos fóruns. Eu conheci o Jurandir Filho em 2001 nos fóruns de videogame. Um lugar que eu vou realmente pra conseguir notícia de videogame, assim, um lugar que eu vou muito, são os fóruns. Porque os fóruns, às vezes, eles têm muitos caixistas, tem o sonista, o nintendista, tem o PCzista, tem o Mac Lover, o Apple Lover, o iPhone Lover. Só que, como é um fórum, por mais que você provoque e trolle todo mundo, às vezes tem tópicos. Então, a minha ideia de criar notícias com jogos grátis de iPhone pro site do Nerdrops era porque eu lia no fórum da Players, que eu acesso muito, que o Mosquito, que é o Maurício Carvalho do Soundtest, também acessa, e que o Jurandir Filho acessava como um antigo membro, um clássico. Ele tem um tópico lá dos melhores jogos de iPhone. E aí teve um dia que eu fui procurar um jogo que recomendaram lá e ele tava de graça. E aí eu falei, cara, vou procurar sempre jogo de graça. E sempre tem pelo menos dois jogos de graça que eu tento colocar no Nerdrops e tal. Mas assim, eu gosto, tem o fórum da VGBR também, que postam notícias freneticamente com opinião. Só que o fórum tem aquela coisa, né? Como um amigo, eu posso chegar com o Doge, tal, o jogo é legal, compra aí, a gente até joga junto. Ele vai lá e compra, a gente joga junto e tal. Como tem isso, também tem o caso dos trolls, né? Às vezes o cara faz, por exemplo, tem um fórum que eu acesso que chama VGBR, que tem caras como Sega Maníaco. O cara não é um troll, mas online ele é. O cara não é um troll na vida real. Mas ele é tão Sega Maníaco que qualquer coisa que a Sony faz e que a Sega faz, o cara baba ovo. O cara fala, a Sony lança um produto que já tá falido, ele fala, Sony venceu a batalha. É, cara, isso aí é complicado, esse pessoal que... O fã cego, né, de qualquer coisa, é complicado. Porque ele parece que não pensa direito. Eu tenho certas coisas que eu sou assim também, mas acho que a gente tem que pensar um pouco. Como eu falei mais cedo, né? Tem jogos assim que, porra, eu posso curtir pra caramba e dizer, pô, esse jogo é uma porcaria. Acho que o pessoal tem que se ligar um pouquinho mais nisso, sabe? Não, e a gente muda de opinião muito fácil também, né? Hoje eu acho o jogo porcaria, amanhã eu não sei, eu posso estar jogando ele e depois acabar descobrindo que gosto. Eu tenho um preconceito a vencer meu, que eu sei que eu tô errado. Gente, eu sei que eu tô errado, tá? Não precisa jogar pedra agora. Eu sei que eu tô errado. Que eu não gosto muito de Donkey Kong, o Donkey Kong do Super Nintendo. Mas eu sei que eu tenho certeza absoluta que eu tô errado. Eu tenho certeza absoluta. Então eu tô esperando o momento certo pra alguém. Por exemplo, eu ganhei um Super Nintendo de aniversário. E tem um amigo meu que vai me dar os três Donkey Kongs, que ele tá encalhado na casa dele. Então ele falou, você tem que jogar. Eu sei que você é um saco porque você tem preconceito com o jogo e não sabe me explicar, você vai jogar. E eu vou jogar. Vou jogar pra... Diga. Sai do meu programa, cara. Não, sério, depois dessa tu vai ter que sair daqui, velho. Como assim, cara? Tu nunca jogou nada, velho? Não, eu não gosto. Eu acho aqueles gráficos horrorosos. Na época que o pessoal falou que era o 3D modelado, eu achava aquilo horrível. Eu sempre fui um fãzão do Sprite, cara. Do Sprite 16 cores, 256 cores. Aquele Sprite monstro do Super Mario. Quando eu vi aquela computação gráfica colada no jogo, eu achava absurdo. Só que hoje eu fui jogar de novo no emulador e adorei. Então, quando um amigo meu me deu um Super Nintendo de aniversário, eu falei, cara, eu não vou nem esperar. Eu comecei a procurar no Mercado Livre pra comprar as fitas, porque eu sei que o jogo é bom, sabe? Então um amigo meu me convenceu que eu tava errado. Não é nem que ele convenceu que o jogo é bom, ele me convenceu que eu tava errado. Como várias pessoas já me convenceram, o André no download já me convenceu que eu tô errado, você agora falando isso, eu sei, só que eu quero provar que eu tô errado jogando Old School num Super Nintendo, cara. Isso é... Cara, eu tive o prazer de jogar o Donkey Kong quando foi lançado, né, cara? Até porque naquela época tinha... A Nintendo era vendida oficialmente no Brasil, então tinha as propagandas, cara, oficiais do Donkey Kong 3, tá ligado? E, cara, eram sensacionais, cara. Bateu saudade agora, viu, Vivaco? Bateu saudade. Não vai chorar, né, Kodosh? Tô emocionado, cara. Quer banana? Banana tem potássio e faz chorar menos. Olha, mas isso que você falou, Vivaco, acontece mesmo, porque ó, eu já fui sonista, meu. Pra mim era só Sony. Eu tive outros consoles, mas eu não gostava e eu era bem troll mesmo, só reclamava. E hoje eu sou doida pelo Xbox, né? Totalmente do contra do que eu pensava antes. Você tem um Xbox, então, Ida? Tenho nada, meu. Sou obrigada a jogar na games, meu. Eu sou pobre. Olha só. Quando lançou o primeiro Xbox, não, eu comprei, Só que eu comprei pra fazer rolo, né? Aí eu fiquei com ele em casa acho que uma semana mais ou menos. Mas naquela época eu era sonista ao extremo. Pra mim era só o Sony. Eu não aceitava outro console. Aí eu comprei, acho que eu jogava Fórmula 1. Nossa, eu achava lindo o gráfico, adorei o jogo. Mas como eu era super fã da Sony, eu não quis ficar com o console. Eu vendi ele pra fazer rolo com outro Play 2 na época ainda. Isso é legal, porque a gente vê, por exemplo, o meu preconceito com o PlayStation 3 vem do simples fato que eu sou chato, sabe? Eu tô jogando só PlayStation 3, eu tô me dedicando, eu tô jogando bastante. Na verdade, o que que acontece? Os consoles da Nintendo não me suprem mais, e eu sou nintendista no fundo do meu coração, cara. Não adianta, eu sou apaixonado pelo 360, mas eu fui banido no primeiro Xbox e tomei um 3 Lights. Então, cara, e o meu Xbox One ainda tava funcionando. Todo mundo fala, é normal tomar 3 Lights. Não é, cara, não é. O meu Xbox One tinha 6 anos de idade e tava funcionando. O meu Xbox 360, com 1 ano e 1 mês, ele queimou. Não é certo isso, cara. Ai, que dor. E aí o pessoal, não sei o que, eu vou comprar de novo, mas eu vou jogar os exclusivos do Play 3 por recomendação de amigos, sabe? Pelo que os meus amigos me falaram, eles viraram pra mim e falaram. Uma coisa, assim, que eu acho que não deveria ser levada em consideração é, na maioria das vezes, vendedor, né, cara? Principalmente nos camelôs, por exemplo. Que acha assim que o cara chega com aquela conversa assim de que o jogo é bom, que o jogo é legal, aí tu vai ver o jogo. Não é muita coisa não, cara. Até porque, às vezes, o perfil de jogo do vendedor é bem diferente do que o da pessoa que tá comprando, né, cara? Quando isso tá certo. E outra coisa que eu acho que é legal, isso agora, né, porque eu fico muito tempo fora de casa, ou eu trabalho muito no computador, então eu não tenho tempo pra abrir 15 sites. Eu vou no meu agregador de notícias e junto tudo. Só que como eu tô ajudando a editorar a parte de notícias do Nerdrops, hoje em dia, sabe aonde eu consigo as minhas notícias de videogame? No Nerdrops, cara. Verdade. Isso é engraçado, porque o que que acontece? Eu vou explicar como é que funciona o Nerdrop News, a parte de notícias do Nerdrops. Eu entro num site, eu pego várias notícias dos sites, dos press releases oficiais e mando pro grupo de e-mails. Eu só leio o título da notícia e mando. Eles traduzem, botam a opinião deles e aí eu leio quando eu tô revisando pra publicar. Então eu fico sabendo com base num pouco da opinião dos colaboradores do Nerdrops e quando a notícia sai. Eu quase nunca leio a notícia, a fonte original. Eu mando eles fazerem trabalho e aí eu faço o trabalho de editor, leio a notícia. Só quando eles escrevem a notícia que eu checo a fonte, pra checar, pra ver se tá tudo bem, se a editoração tá certinha, se a tradução tá certa, se a opinião deles tá igual a do site ou é pessoal mesmo e tal, não sei o que. E eu tô me mantendo muito informado e eu tô decidindo minhas compras de jogos com base nisso, nos lançamentos, as novidades, os extras, por exemplo. Uma das primeiras notícias que saíram no site Nerdrops foi do modo zumbi do Red Dead Redemption. E a gente sabe que todo mundo que participa do Nerdrops tem uma quedinha pros zumbis. Mataram pro zumbi, né, cara? E vocês... Primeiro, vocês leem as notícias do Nerdrop? Eu sou colaborador, pô. Eu mando notícia pro pessoal fazer as notícias. Kodoji é eficiente disso. Kodoji, ó, metade das notícias são dele. Não, mas eu só mando, eu não faço. Pois é, mas você manda e as pessoas te veem como figura de autoridade, você tem essa autoridade. E, Ira, algum outro lugar, eu me lembro que você falava que colecionava revista de videogame. Você ainda coleciona, ainda tá passando boiada aí na tua rua, como é que é? Não, eu não coleciono mais não. Mas eu sempre curti revistas de games e sempre busquei bastante informações nas revistas. Mas você chegava a pensar em jogos que você ia comprar que saíam na revista? Porque foto de revista era muito sacanagem, né? Eram as melhores fotos. Você olhava assim, oh meu Deus, esta Lara Croft is so sexy! I want Lara Croft forever! E aí você olhava, tinha um cubo na tela. Aí você, no... Eu comprei muito jogo através de revista, meu. Muitos jogos, alguns bons e muito, muito também, meu. Mas eu, mesmo assim, eu ia atrás das revistas, lia bastante, procurava saber muitas notas, né? Também lia também muito review, procurava bastante review e opinião das pessoas. E aí eu ia perguntando o que as pessoas achavam, né? E como antigamente nós tínhamos uma Games aqui, então eu era obrigada a ter esses jogos. Gostando ou não, ou não gostando, eu tinha que ter os jogos. Aí eu jogava eles e aí passava informação para as outras pessoas sobre esses jogos. Revista também já foi já foi algo assim que eu ficava lendo na banca, né, para ver sobre os jogos. Mas nunca foi algo que me influenciou a comprar jogos. Até porque compro jogos atualmente, né? Antigamente eu não comprava jogos. Antigamente eu só tinha meu Super Nintendo e a base era na troca de fita mesmo, né? Emprestar fita e ou fazer rolo mesmo, né? Agora eu quero saber dos ouvintes e da gente aqui, né? Locadora já fez você comprar jogo? Você alugar o jogo várias vezes e falar, cara, eu tenho que ter esse jogo? Não, eu nunca. Como eu. A época que eu ia na locadora do meu amigo, né, cara, eu jogava lá, mas eu nunca tive um Play 2 ou um Play 1, né, cara, e tipo, que me deu vontade de comprar, quer dizer, me deu vontade não, né, que eu tive condição pra comprar um videogame, mas era sempre joguei na locadora, cara, e jogos assim que até hoje eu quero muito ter. Uhum. Antigamente, até um tempo atrás, vamos falar a verdade, pirata ou não, original ou não, alugado ou não, o que fazia você decidir o jogo era a arte da capa. Cara, era a arte da capa, era, cara, era o Donkey Kong, assim, computação gráfica na capa, era o Mario e um mundo atrás na capa, era tipo Final Fantasy, eram os guerreiros na capa, Street Fighter, a capa americana era o Honda versus o Guile, numa visão diferente da visão do jogo. Tinha um que era o Blanca batendo no, derrubando o Ryu, indo pra cima da Chun-Li, cara, nossa, era, eu teve essa, né, Vivaco? Ou só eu que tive? Versus a Chun-Li, sim, sim. Ah, não, a do Honda. Era o Honda versus o Sagat no Street Fighter Champion Edition. Desculpa, o erro foi meu. Eu acho que é tudo assim, um complexo de informações, né? Quando você estava falando assim sobre a capa, eu acho que a gente vai juntando tudo. A gente vê a capa, acha interessante. A gente vê a caixa, acha da hora, acha legal. Vem em revista, vai ver as notícias, ver o que o pessoal comentou, ver o que o pessoal achou. Vai nos blogs, ouve o podcast, depois vai procurar das pessoas. É tudo um conjunto de informações até você conseguir chegar a decidir comprar um jogo. Eu vou falar a capa que mais deve ter confundido a cabeça das pessoas na época do Super Nintendo. O nome do jogo é Phalanx. Dá uma olhada aí, tá o link na matéria. Meu Deus do céu. O que esse jogo diz pra você? Eu vou falar, o jogo é de nave. Mas o que esse Sim. jogo diz pra você? Nossa. Que você vai jogar no deserto, cara. Porque, poxa, se não tivesse escrito ali o Shootout in Space, cara, eu acho que não ia vender porcaria nenhuma esse ia jogo. Ia ser o Banjo Hero, né? É o Banjo Hero. Nossa. Pois é, pessoal, temos vários blogs que vocês podem seguir. Eu recomendo o Fórum da Players, o Fórum da VGBR, eu recomendo os podcasts do Nowload, eu recomendo o podcast do Soundtest. Soundtest é bem um game talk, assim, só que eles são muito mais amigos que a gente. Dá uma inveja, às vezes, daquele sotaque mineiro gostoso falando de videogame, cara. Um abraço pro Maurício Carvalho e pro Salsa. O Matando Robôs Gigantes, que é espetacular o jeito deles, o quesito de mundinho. E eles me fazem comprar jogos, eles me fazem pensar duas vezes se vale a pena. Eles me fazem ser chato com jogos. E o Nerdrops, o site, o blog. E tem várias coisas. Toda vez que você quiser saber de onde a gente tira as notícias, no final da notícia tem sempre um link escrito fonte. Eu tenho uma consideração para fazer, vou me repetir aqui, mas eu vou falar isso porque precisa ser falado, precisa ser exposto, todo mundo precisa saber o que está acontecendo, todo mundo precisa ouvir a verdade. O quê? Um agradecimento dos nossos colaboradores que estão trabalhando pra caramba no nosso site, que estão pondo notícia a todo e a direito. Sem eles, vocês não teriam notícia no nosso site, a gente não teria pauta pra fazer, né, porque... A pauta tá vindo direto do Nerdrops de notícias, né? A gente pega, o pessoal pesquisa, põe as fontes, tudo direitinho, o pessoal tá mandando muito ver, colaboradores, um beijo, um abraço na boca de vocês, como diria o nosso amigo Léo do Radiofobia. Grande jogador de Xbox 360, ele grande que eu sei. Grande jogador também, seria... Olha só, Vivaco, olha só o que eu vou fazer. Poderia ser um convidado, cara. Poderia ser um convidado. Olha o que eu vou fazer. A gente poderia ser um convidado no dele e depois a gente faz aquela surubinha podcastal que ele tanto gosta. Ele pode entrar no nosso primeiro e depois a gente entra no dele, é isso mesmo? Vamos entrar no dele primeiro, vamos sujar a casa dele, depois a gente... A gente tá montando a nossa ainda, Kodoji. A gente tá jantando em mesa de boteco, Kodoji. O cara já tem uma mesa de estar, o cara já recebeu o Guilherme Briggs, o cara já recebeu o Jurandir Filho, o cara já recebeu todo mundo da podosfera. O cara que recebe o meu querido Dudu Salles pra na sua casa é um cara que tem uma casa aberta para um bom negócio. A gente tá comendo na mesa do boteco ainda, cara. É aquela mesa de metal, né? Aquela mesa metálica de boteco. Pois é, agora é a campanha do Vivaco e Kodoji no Radiofobia. A campanha inexistente, obrigado. Não depende da gente, né? Não depende da gente, cara. Mas o Léo Lopes, do Radiofobia, o dia que tu quiser participar, cara, estamos com os braços e, como diria o nosso querido Djalma Jorge, os braços e as pernas abertas. Ai, gostoso. Então, galera, o que eu posso falar pra vocês, ó, juntem todas as informações possíveis. Na dúvida, joguem o demo. E fazendo menção aqui do nosso ícone, nosso novo ícone, né? O ET Bilu, busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Busquem conhecimento. E, ó, eu tenho outra recomendação. Será que vocês concordam comigo? Escutem o Nerdrops de Games. Ah, era isso que eu ia falar. Tô falando tanto do downloading, do Matando o Robô Gigante e não falando do Nerdrops, pô. Sacanagem. É, não. E busquem conhecimento, né? escutem, divulguem, compartilhem. E assim, gente, pô, um abraço pra todo mundo que participou. Teve gente que mandou falando que acessa sites, acessa blogs, que visita o Download, que a gente já bateu aqui nessa tecla. Tem outros blogs que eles visitam. Não pode falar muita coisa no Nerdrops, porque eles ainda não conhecem a gente, né? Mas a gente tá aqui pra ficar, eu espero, né? Mas ele gosta da minha opinião, que é o Arthur Antunes que mandou. O Eduardo Figueiredo da Fonseca mandou um parabéns pelo cast, né, gente? E da semana que vem ele falou que ele divide muitas opiniões, então ele, os amigos gamers deles foram sumindo, eles começou a ter menos gente pra falar de videogame, como foi o que o Vinícius Maciel falou no nosso primeiro programa. Eles escutam podcasts, né? Ele falou do Download, todo mundo fala do Download, todo mundo fala do Matando Robôs Gigantes. Então eu quero que todo mundo comece a falar do Nerdrops também, porque não é pra deixar de falar, porque a podosfera é unida. Apresente esse podcast pra quem você gosta e comente. Leia, mande e-mails pra gente. Pra mandar e-mail pro Nerdrops de Games, tudo que você precisa fazer é mandar para nerdrops.games@gmail. Momento Sofá Pixelado. Em homenagem à nossa companheira, que não é a irmã dela, mas a prima dela, o Momento Sofá será de desenhos sensuais da Lara Croft. Olha só, rapaz. Gostoso pra chuchu. Tá aí o link, né, gente? E vocês já sabem, vocês podem mandar sugestões, vocês podem montar galerias como essa que eu tô montando. Não foi muita, foi o que a gente conseguiu montar de última hora, porque a gente esqueceu do Momento Sofá essa semana. E, na verdade, a gente fica com vergonha, né, quando a Ira tá por perto. É verdade. Mas a verdade também é que essa semana teve pouca notícia interessante mesmo. A gente conseguiu dar uma filtrada aí, galera. Mas olha, empresas, por favor, notícias melhores, né? Esperamos aí que essa semana seja melhorzinho. Podem se despedir, galera. Eu deixo vocês se despedirem. Galera, valeu aí mais uma vez por este cast. Contem comigo na próxima. Deixem seus comentários, mandem e-mails, digam o que vocês acharam ou deixaram de achar, ou se não me querem mais neste lugar, ou se foi pra continuar. Ó, me defendam, viu? Obrigada mais uma vez. Um beijão pra todos. Pedindo com essa voz fica até injusto, né? Olha, se a gente tiver alguma ouvinte mulher, eu agora vou fazer a voz da sensualidade. Por favor, a Ira é uma menina que comentava no Nerdrops, ela está aqui, ela comentou na nossa tirinha, a gente sequestrou ela lá do Caverne Ponto, ela fica 3 dias na masmorra do Caverne Ponto, depois a gente rouba ela 3 dias aqui e domingo ela vai fazer compras com a família. É mais ou menos não, assim que funciona. E agora eu ainda tô participando do cast do Mobral Podcast, meu. Eu tô ficando louca já com esses cast. Olha isso. Então assim, você pode ouvir a vozinha dela em vários lugares, mas pra ouvir a Ira Croft falando de videogames, vocês sabem que só tem um lugar. É o Nerdrops. Porque o Nerdrops, ele quer o melhor pra você. Você vai ouvir ela falar o quê? De cinema? De RPG? Ou você quer ouvir ela falar de games? Se você é uma ouvinte mulher e está infeliz com tudo, comenta. Se você quer participar do nosso Nerdrops, manda pra gente um áudio no nerdrops.games@gmail.com. Lendo uma notícia aleatória, a gente vai ver, a gente faz o teste com você, te chama pra conversar, a gente vê, a gente pode chamar até pra gravar os e-mails primeiro pra ver se você vale a pena, se quiser ajudar no Nerdrops, a mesma coisa. E como a Ira, o meu pecado capital favorito depois da gula, é a nossa convidada da vez. mesmo ela sendo estagiária, né? Ela vai... sendo personagem fixa da guild, né, cara? Da party. Praticamente. Ela vai poder escolher a música dela. Ela tá brava. E como a Ira é a nossa dama querida do coração, que roubou os nossos corações gamers... Que roubou não, né? Que acrescentou corações, que completou, juntou 4 pedacinhos de coração e nos deu mais um recipiente de life para a nossa quest. Eu acho que eu tô me redimindo, hein, Kodoji? Que eu deixei ela brava agora há pouco. Então, ela vai escolher a música do final do programa de hoje. Qual é a música, Ira? Eu quero ouvir o tema do Crash Bandicoot 3. Então tá. Pois é, pessoal. Já sabem, recados pelo Twitter da galera que está aí no post... Pode encher o saco mesmo. E-mail, comentários. A discussão dos comentários foi fantástica. As pessoas começaram a falar entre si, trocar ideias. Acessem os sites que a gente recomendou, os fóruns que a gente recomendou. Se vocês forem trollados lá, pode chorar pra gente que a gente fala. Eu vou tentar trazer convidados desses sites depois. Sobe o Crash Bandicoot. Parecendo eu no eu só mando as notícias. Postar que é bom nada. Aonde? Você conhece esse lugar que ela falou? Tá censurado aqui. Você ouviu alguma coisa, Kodoshi? Não ouvi nada, não. Eu vou pegar meu contrato de estágio, viu? Ah, seu contrato de estágio? Kodoshi, tu escreveu um contrato pra ela de estágio? Eu não. Que absurdo isso, Kodoshi. Ah, meu Deus do céu. E agora? Fudeu, Kodoshi. Daqui a pouco vai querer 13º e água. Mas estágio não tem 13º? Agora tem. Não tem, não. Não? Então você não, tá trabalhando no lugar errado, Kodoshi, porque tem. Não tem, não, cara. Não? Estágio não tem direito a 13º. Tem que dar água pra ela ou não? Água não. Só tem... Não, vamos ser honestos. Toda água que pinga do ar-condicionado, ela pode beber. Ah, sim, com certeza. Ah, não. Então tá tranquilo. A Ira deu um ha-ha e começou a dormir, cara. Música. você não ia passar na prova de redação do Enem, viu, Vivaco? É, ainda mais com 30 anos de diploma na mão já, né? A do ensino médio, eu realmente queria um diploma do Enem. Você poderia querer fazer a faculdade de novo, fazer outra faculdade, pô. Vai que você vê que o que tu fez não era aquilo que tu queria. Vai que você queria fazer, sei lá, farmácia, tá ligado? Farmácia, moleque, blip, até meu avô fez farmácia, fez escola, fez universidade. Morreu pedreiro. Você já tem. E editar o cast em 2 dias. Peguei essas habilidades. Depois eu boto ainda pontos, né? Eu não preciso desse último, cara. Não, você podia, né? Tava lá a opção, você não pega, pega. Soltar pipa no mato. Fazer origami. Tipo, construir palacetes com cartas. Quando hoje pega uma habilidade que vai me ajudar no cast. Você precisa de arranjos de alfazema? Quando isso é habilidade. Eu peguei aqui, não quis pegar edição de cast, não. Peguei. Vou fazer arranjos de alfazema. Toma essa. Só pra provocar essa tal de ira. Só pra provocar a ira. Ah! Essa, ira, essa foi boa, ira. Você não me coloca. Pelo amor de Deus, você não me coloca isso lá, hein? Mas e aí, Kodosh? Me diz aí, o que você fez no dia 31 de outubro? Outubro! Vai ficar no cast, já era. Vou começar de novo. Eu vou ficar sem graça, assim. Ira, considerações hoje, agora eu vou deixar você fazer o jabá por aqui, né? Não, então olha, ela acordou. Acorda! Ó de casa! Então, galera, a única coisa que eu deixo aqui pra vocês, ó, busquem todas as informações possíveis com barulho aqui, né? Desculpa. A dica é falar, busquem conhecimento. Não, até dá pra jogar isso, né? Peraí, que eu vou colocar isso daí também. Ô, Viva. Ah. Tá, o teu áudio tá... Tu tá baixando coisa, cara? Ih, é verdade, ó. Vou fechar aqui. Olha só que tarde mesmo, né? Oh, mas, meu Deus do céu, você é muito bruto comigo, Yuka, até hoje. Deixa eu baixar a pornografia aqui. Tá baixando, cheio das coisas tá aqui. A gente tá falando da ira, cara. Tu não pode fazer isso quando a gente tá conversando. Mas foi ela que me passou o link, Kodoshi. Passou aqui o link. Foi o mesmo que ela passou pra mim, por um acaso? Não sei, é das menininhas de colegial? É, pô, eu vi. Ah, ele é safado, essa menina. Adoro essa menina.